Panorama Agrícola para 25 de agosto de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo para você o programa de segunda-feira, 25 de agosto de 2014, Lua Nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: o velho, por não poder, e o moço, por não saber, deixam as coisas a perder. No Panorama Agrícola desta segunda-feira, você confere uma dica de meteorologia. Na entrevista, pomares de clima temperado, poda e condução de figo e de pêssego. E no mercado agrícola, informações da cultura da cebola. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Dica da EPAGRE-CIRAM para dias em que a umidade relativa do ar está muito baixa. Evite exercícios físicos ao ar livre entre 11 da manhã e 3 da tarde. Evite também aglomerações em ambientes fechados e use soro fisiológico para olhos e narinas. A baixa umidade do ar pode prejudicar os que têm rinite, bronquite e asma. É hora das notícias. Estamos anunciando para você a programação de um dia de campo de Palmeiras em Garuva daqui a um mês, 26 de setembro. A programação para esse dia de campo está sendo elaborada pela EPAGRE de Garuva e pela estação da EPAGRE de Itajaí. E já há, na pré-programação, palestras sobre fitossanidade e plantio de palmito Jussara como opção de renda para pequena propriedade. E também a visita a uma propriedade que tem produção e uma agroindústria de conserva de palmito. Dia 26 de setembro, dia de campo de Palmeira, em Garuva, no norte de Santa Catarina. Neste sábado e domingo, 30 e 31 de agosto, tem a quinta-feira agropecuária em Águas Mornas, com torneio de gado de leite e mostra de frutas e hortaliças. A quinta-feira agropecuária de Águas Mornas é organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Águas Mornas com o apoio da EPAGRE, sábado e domingo agora em Águas Mornas. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola conversa hoje com Nelson Nunes de Oliveira, que é o técnico responsável pela EPAGRE no município de Novo Horizonte. O assunto da entrevista: a condução e poda do figo e também do pêssego. Em que época o produtor deve fazer isso, Nelson? Na nossa região aqui do Oeste Santa Catarina, depende muito da variedade de pêssego, né? Tem os mais precoces, que nós iniciamos já as podas no início do mês de agosto, e os mais tardios a gente agora vai fazer as podas no início de setembro, né? Dois períodos, basicamente, que a gente faz as podas, é agosto e setembro. Nelson, no caso do figo também, agosto e setembro? O figo geralmente mais final de agosto, né? Que agora começa o processo vegetativo, começa já a esquentar. Então quando ele começa a soltar as primeiras folhas, a gente já vai lá e faz as podas deles, né? Aí na região existem muitos produtores de figo e de pêssego? Olha, nós temos bastante produtores de figo, né? Que já faz um período de 5 anos que nós estamos trabalhando aqui na região, junto com São Lourenço do Oeste, que a gente faz a distribuição de mudas. Então a gente já tem uns bons pomares já implantados de figo. E de pêssego a gente está iniciando um trabalho agora, porque já se tinha um trabalho muito bom aqui, e por falta de mercado e opção para o agricultor, foi destruído esses pomares de pêssego. Então agora a gente está iniciando um novo trabalho com o pessoal, com uma conscientização mais de produção para a escala de consumo das famílias, com venda de alguma coisa de excedente, dependendo da qualidade do produto que está se conseguindo, né? Que recomendações técnicas você teria para o produtor? Olha, principalmente o produtor é adquirir mudas, né, de uma procedência que seja garantida, porque o que a gente tem percebido é que muitos agricultores têm comprado as mudas de pêssego, uva, figo aqui na nossa região, sem procedência nenhuma, sem conhecimento, saber se é uma muda de procedência precoce, se é tardia ou não, né? E aí o agricultor planta e depois descobre que é uma variedade que não se adapta na propriedade dele e aí ele tem que arrancar. Então o processo de espera é o mesmo, né? Então tem que ter cuidado na hora da aquisição, principalmente as mudas, saber a procedência dela e o que está se plantando, né? Bem, no caso da condução e da poda... E na questão da condução da poda, que nossos agricultores, assim, eles têm muito medo de cortar e de errar, né? Então, assim, se tem dúvida, se não consegue fazer, saber se está fazendo a coisa correta, procure a orientação do profissional, né? Nós temos, todos os municípios aqui da nossa região têm um extensionista da IPAGRE para poder auxiliar ele na condução e nas podas desses materiais. Nelson, no caso do mercado aí no Oeste, é um mercado promissor para a fruticultura de clima tropical, não é mesmo? Correto. Aqui na nossa região, assim, nós não temos produção para atender a nossa demanda local, né? Toda a produção de pêssego que a gente encontra aqui no mercado, geralmente vem de outras regiões e a grande maioria é da Argentina, ainda que vem através de exportação, né? Então há perspectivas de investimento em fruticultura de clima tropical? Aqui a tendência... existe um fator também que às vezes a coisa não anda pela questão de falta de mão de obra, né? Nossas famílias aqui geralmente não possuem muita mão de obra, então é uma coisa que realmente às vezes não deslanche tanto assim quanto se espera por esse entrave que tem, que é a falta de mão de obra familiar, né? Você ouviu na entrevista de hoje Nelson de Oliveira, extensionista da IPAGRE em Novo Horizonte, falando sobre a cultura do figo e também do pêssego. Informações do mercado agrícola. Mercado agrícola de hoje conversa com Daniel Schmidt sobre a cultura da cebola. Você está no meio de uma lavoura de cebola no momento, Daniel? Estou no meio de uma lavoura de cebola aqui no município de Petrolândia, lavoura de cebolas precoces, né? Que do Alto Vale do Itajaí são as primeiras cebolas que são colhidas em Santa Catarina e recebendo essa ligação aqui no meio de uma lavoura, realmente. E está acompanhado de outros técnicos? Estou acompanhado de técnicos do Planalto Catarinense, da região de Lages, que também, né, trabalham em alguns municípios com a cultura da cebola, claro que não na expressão que nós temos aqui no Alto Vale do Itajaí, mas o Planalto Catarinense é a segunda região com mais importância, né, na cultura da cebola do nosso estado. Bem, Daniel Schmidt falando então de Petrolândia. Quais são as perspectivas, Daniel, para a safra da cebola a partir daí do final de agosto, início de setembro? Olha, as perspectivas são muito boas. Os produtores conseguiram implantar, né, principalmente aquelas que são feitas com transplante de mudas. Nós devemos, em 15 dias no máximo, ter praticamente 100% da área implantada em Santa Catarina. Os produtores que trabalham com semeadura direta, que hoje chega a 35% no estado de Santa Catarina, tiveram mais problemas com o excesso de chuva no mês de julho, mas fizeram novas semeaduras e nós teremos, então, algumas áreas que, de semeadura direta que vão ter um stand um pouco mais baixo, que, claro, lá em novembro e dezembro, quando chegarmos no momento da colheita, poderá significar uma perda de produtividade. Mas essas são áreas restritas. Já dá para se falar em termos de comercialização e preço ou ainda é cedo? Sim, ainda é cedo, né? Porque nós temos aí 2 a 3 meses para a colheita. A gente está acompanhando as safras de outras regiões do Brasil. No caso do Rio Grande do Sul, a gente tem informações de pequena redução na área, em torno de 10% a 15%. No Paraná também uma pequena redução. Isso são indicativos que podem colaborar em termos de preço final para os nossos produtores. O que a gente tem a expectativa é de que, a partir de agora, nossos produtores vão fazer os investimentos que são necessários e se as condições climáticas ajudarem, com certeza teremos mais um ano de safra boa e com preços digamos assim, médios ou pelo menos bastante favoráveis para os nossos agricultores. Falou o Daniel Schmidt, direto de Petrolândia, Alto Vale do Itajaí, sobre a cultura da cebola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.